Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. Carabal, o furioso do Marajó. O animal que balança as multidões. Obrigado, meu parceiro DJ Moisés. E a partir de agora, Silvinho chega. Essa domingueira, Pai Dego, aqui na Via Show. Bora começar fazendo um cagueado. Le tout mandamou é teu petit gâteau. On peut trouver au centre. Avec mon tout mandamou, chérie. Tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de musc et de sperme. Et aïe. N'oublie pas de demander. Le tourment d'amour. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. Sans nous caquia. N'oublie pas de demander. Avec un zeste de Carabao. Carabao. Après avoir visité terre de haut, va faire un tour à terre de bas. Quand on a caressé tout le haut, on s'éternise facilement au bas. À terre de haut, tout est velouté. À terre de bas, tout est parfumé. Deixa eu abraçar meu parceiro Jorginho da Martinha. Cité. E a Simone do Comércio já chegando junto com a gente. N'oublie pas. Ele que agora é empreendedor lá de Fortaleza. Já tô sabendo, Jorginho. N'oublie pas de demander. Avec un cesse de spermato. Vai fazer o caquiá. Furioso Carabao. Olha o caqueado. Quando te conheci, já tenias outro amor. E aí? Tarde te conheci, e agora eu que vou fazer? Nosso parceiro Carlinho do Mini Preço e a primeira dama Silvia já chegando junto. Via Show. Fala pra mim. Uma coisa te digo, uma coisa te digo, uma coisa te digo, uma coisa te digo, ficaré. Meu parceiro Magné Darcy, lá do estúdio de beleza, Darcy Gama. Bora, Darcy. Oh, meu amor. E agora o mais novo tacacá do Renato é na frente da Via Show, hein? Você que quiser tirar aquela ressaca, tacacá do Renato! Olha aí, Carlinhos. Oi? A nossa ressaca vai ser lá no Palácio dos Bares. E você não pode perder. Amanhã um carabau lá no Palácio. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Carlinho do Mini Preço. Já no telão do carabau. Bora, Carlinho, pra cima, meu irmão. Oi? Ficaré la vida entera, por la vida entera. meu amor. Oh, meu amor. Oi? Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Direto da Ilha do Marajó para todo o Brasil. O animal mais furioso do Pará chegou. Carabau. Carabau. O novo tempo já começou. Agora sim, vamos começar o baile. Na viajou! Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Parceiro Goreirão Brindisson, ele tá na área junto com meu parceiro, o Naldão, lá do frigorífico. Cadê ela? A minha vida, a mulher da Pop Dance, pertence a você. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Bora, Cíntia! Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Olha, atenção do gol. Aí uma garçonete que aceita a Pix. Então chega aqui com o Marujo. Bora, que ele quer beber. Todo amor que eu te dei, foi embora, Rubinoso. Para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Nossa amiga Silvani e a sua irmãzinha direto do Rio de Janeiro, amarei. Veio curtir e conhecer o Carabá. Para sempre te amarei. Meu pico. E as meninas da Via Show já marcando presença. Cheguei, e já confirmando no meu aniversário domingo, lá no Casota. Valeu, Marília. A minha vida pertence a você. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei. Silvinho. Bora, Pumbo! Um abraço pra você, meu filho. Nosso parceiro Anderson, lá do Porto São José, hoje conhecendo o Carabá. Obrigado, meu irmão. Pra recordar. Oi, Aganila. E o Guaraná da Morena. Alô, Morena. E se vier caso pela vida papilhão. Meu parceiro Falcão mais pólvora. Amenas. E a mulher mais pólvora. Junto com o Pedrinho Cachaça. A polícia que for. Soltaram ele. Só se pela vila, leu que compra. Viajou. Levo que mandeu, mensa que carriveu. Paraná. Carline aqui, a primeira, pela primeira vez aqui com a gente, ela e a sua mãe. Beijo! Obrigado! L'amour qui va pléter les lèvres, qui les pas. L'amour qui va pléter les lèvres, mourir pour vivre. L'amour qui va pléter les lèvres, qui la terre. L'amour. E o Carabao, tá viajou! L'amour qui donne l'intelligence, l'existence. L'amour qui donne l'intelligence. Wobei dein Traum, du fühlst dich so verlassen. Und dein Herz versinkt in Tränen, Tag für Tag. Pra recordar. Die Sonne deines Lebens ist gegangen. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. Ach, schön wir singen. Nosso parceiro Vodka, o Motora Velha Guarda tá na área. Está com Furioso Carabao. O Furioso do Marajó. Quando o sol grita um sol aqui na praia. Sente aí, sente aí. Sinto teu corpo vibrar bem junto a mim. E palpitar dos teus seios. Um abraço, Lucas Moraes, dos cachorrões do aeroporto. Está por aqui com a gente, obrigado. E quando? E quando? Cabeleireira e o André da Vã Envenenada tá aqui com a gente. Dos acordes, dos mercúrios, dos devidos. Professor Fura Olho tá na área. Bora, professor. Enquanto eu cantava, você me... Abraço, Wellington, e a sua esposa Natália, o Ivanildo e a sua esposa Suzane. O amor que nasceu entre nós foi maior que a canção. E a esposa do Cássio, você tá na área também. Dei todo o meu coração. Ivanildo e o Isanildo, né? Agora você já não dança na televisão, meu bem. Agora és dona de um lar e da minha inspiração. Todo o amor que eu tinha entreguei a você. Meu parceiro Anderson, passava lá do Floresta Clube, já no telão do Carabao. Valeu, Anderson! Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou... Nosso parceiro Bad Boy, o gerente lá da carreta Rottweiler, já tá na área. Pra recordar todo o amor que eu tinha entreguei a você. Passava a semana inteira esperando te ver. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Como é que é? Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Nosso amigo Jacó lá da Florentina já tá aqui com a gente. Hoje que sente só... Bora, Renato! Cadê o Igor, Renato? Daí de ser meu bem, eu já te esqueci. Eu já sou feliz. E aquele amor? Com aquele amor que eu nunca quis. Os espartanos da saudade já na área. Professor Ronaldo! Tentar esquecer. Valeu, professor! Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar. Ele é só morena. Aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços.

você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer. Meu parceiro DJ Naldinho Sacana, meu coração lá da Cacimba tá na área. Alô Naldinho, todo seu. Um abraço pra você, meu irmão. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei. E aí, Ronaldão? Assim. Onde o Godzilla tá na área? Voltou. E aí, Mocotó? Meu amor. Bora, Douglas! Voltou. Um abraço, meu filho. Tamo junto, hein? Cadê a patroa? Agora eu sei. Pode crer. Sou bem feliz. Carabao. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Porque você não quer voltar. Pra quem? A mim. O meu mundo é você. É você. E aí, meu bem? Meu bem. Carlinho do Mini Preço. Minha vida. E a primeira dama, Silvia. É você também. Porém, você só quer fazer sofrer. Meu coração que é todo pra recordar. De todas as formas me entreguei, Carabao, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi. O André da Foi Envenenada, seja não. E a Jimena da Via Show. Valeu, André. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez. DJ Alex! Mas na verdade, e a Gisele? Nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Carabao. Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi. E aí, Tatá? Que você já. Um abraço pra você, minha filha. É nóis, hein? Na verdade, você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia. Aniversário da Naná, tão feliz, a enfermeira sem calcinha. Mas nada é. E logo vamos bater os parabéns pra você, viu, Naná? Foi do jeito do Chabestrua. Que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Alô, Jorginho! Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. O que existe? Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. E a rua? Rua, oh rua. Bora, Magno. Rua da recordação. Alô, Tassi! Rua, oh rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente. Conhece o Thiago da Espetaria, Santiago e a primeira dama e toda a sua família. Curtindo o Carnaval. E aí, meu velho? Tacacá do Renato! Quando passo na esquina. E agora mais. E vejo a... O mais novo Tacacá do Renato é na frente da Via Show. Me lembro ainda criancinha. Quem quiser tirar ressaca. Com meu irmão. É Tacacá do Renato. Para Pumbu! Mas o tempo foi passando. E de lá eu já saí. Abraço, Rosemar. Tenho saído do Brancão e o motora do Ruby Light. De voltar. Tá aqui com a gente. Onde eu nasci. E a rua? Rua, oh rua. Rua da recordação. Rua, oh rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado. DJ Silvinho, detonando meu coração. Égua da música, meu irmão. O grande amor que eu guardei ainda tenho pra te dar. Feliz aniversário aí, o Ramon Light. Parabéns, Ramon. Nem o ciúme, nem as brigas entre nós mudaram o meu modo de pensar. Alô, Carlinhos do Mini Preço. Todo amor é bem pouco pra te dar. Carabao. Porém, é preciso esquecer pequenas coisas e então eu te darei. E a Dani Vasconcelos tá na área. Beijo, Dani. Porém, é preciso esquecer pequenas coisas e então eu te darei amor muito mais. E é só no caqueado. E o chá dos fanáticos. Bora, professor. E a língua. Churrasco da Simone. É o melhor da pedreira. E ela tá curtindo o Carabao. É o Jorginho da Matilha. Todo amor é bem pouco pra te dar. E então eu te darei amor muito mais. Dá-lhe, Silvinho! Porém, é preciso esquecer pequenas coisas. E então eu te darei. Você está com Furioso Carabao. Carabao. Você certa vez me falou, olhei minha mão. Só pra recordar. Que eu podia amar, mas temer o meu coração. Carabao. Olhar em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. apaixonei. E ela foi embora. Você foi embora, mas todo esse tempo eu lhe procurei. E a cigana? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Será que tu me ama? Te amo. Tu ama mesmo? Te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Bora, viajou! Te amo. Te amo. Te amo. E aí? Os bons momentos vividos ficaram na recordação. E o que é? São marcas de um tempo perdido e uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido e uma paixão. DJ Silvinho. Zezinho Varejeiro. Segura. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Júnior dos Caramelo e o Galo do DVD é o cara mal. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Te amo. Saudade viajou. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. E ela? Ela me olhou e sorriu e disse que também ia torcer pro Brasil. Carabao. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E quando? E enquanto Zico fez um gol, Viro Viro e Alex, pra nossa seleção, já estou na área. Ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, e o sonho? O nosso sonho morreu. Bora, Magno! Chorando, ela me beijou e desapareceu. Alô, Tassi! Tassi! Vim embora. Chorando. Tão distante aqui. É, Guadara tá na área. Me deixou. Que vi, né? Minha tristeza é tamanha. Vai te perder domingo. Eu sofro como ninguém. Guarde doida. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Olha o caqueado. DJ Silvinho, vai tocando. Perguntei a vizinha se o meu amor ver, DJ Silvinho. E no murmúrio soluçante, a brisa. Bora, Ney, o rei da acerola. A história de um adeus. Oi! A sua morena, eu quero carroça é festa. Que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus. Oi. E me deixou a como eu quero. Deixa o Thiago dar um chega. O amor. Uai, uai. Um dia me deixou. Um dia me deixou. Só no caqueado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou foi eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E aí? E um sonho para dois, viveremos a casar. Ah, parabéns ao nosso amigo Leandro Calçados, o Alex da Mega Super Pânico e as primeiras damas. A Stephanie e a Indra. Oi? Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Pode ainda vem sonhar. E eu? Eu te quero, meu amor. Vem trazer o teu calor. E vem! Com a gente. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. E você quer? Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. E eu? Eu lhe darei. Minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Chama ela e vem, vem! Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Vou dar um beijo na boca com sabor de hortelã. Se deixar marca, tu já sabe. Sem rosca no meu corpo e deixa marca no batom. Alô, Magno! E joga em mim sacou que faz o que você. Geleia fura olho, tá na área. Vim a corpo, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Eu nasci pra querer.

Ele tá no berço comemorando com a gente aqui no Carabao. Parabéns, Tec Tec. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Toca mais uma, Silvinho! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, Carabao. Sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Nosso amigo Gerson do Céu e o Perito do Comércio, já por aqui com a gente, obrigado, hein? Minha vida é tão ruim. Só o filé, sargento. Você me esqueceu tão de repente. Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Mas a culpada não foi você, foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. Não posso. Rapaz, deixa eu abraçar esse. Esse grande cara, nosso parceiro. Prefeito Gilberto Braga, lá do Maranhão, tá aqui com a gente, veio curtir o Carabao. Obrigado, prefeito! Gilberto Braga! Volta, volta, volta, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Amor que vai é saudade que vem. E quando? Quando conheci você, logo me apaixonei. Ontem nem vi ele. Um beijo pra gente se amar. O Bruno da Equatorial. Não demore tanto. É que vem. Sozinho vou chorar. E este menino também achou a Fernanda e a Marília e a Stephanie. Estou aqui! E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Tava chovendo. Vai! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. E fica me vigiando, hein? A distância ruim, eu vou chorar. Cadê essa minha? Até você voltar. Ai, tu faz de doida, você. Tudo esperar, não importa. Essa aqui vai para aqueles casais que brigam, mas no final das contas, eles nunca se separam. Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. Para Cristian! Alô, Clevinho! Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando. Preste a Fabícia, a Fabiélia, a Paulinho, Paulinha. Não deixe tudo. A Everlande, a Mari Cardoso, a Mara Cardoso. E a Nike. Ainda é tempo da gente pensar e com essa guerra de vez acabar. E a bandeira? Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar e com essa guerra de vez acabar. E a bandeira? Bandeira branca, meu bem, por parceiro Marujo e todas as meninas lá do Rio de Janeiro, hoje curtiram o carnaval. Valeu, Marujo! Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Tu quer? Quero ser o seu amor, amante, amigo. Carabao. Quero desfilar ao seu lado, porque logo que eu lhe vi, fiquei gamado. Tu já pensaste? Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou. Eita, que o Ronaldo deu uma forra pra patroa. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você, meu caso sério. Precisa? Preciso de você. Tu quer o quê? Só quero lhe amar. Quero sentir você. Vamos dançar. O nosso parceiro Dudu Pressão. Ele veio curtir o carnaval. Obrigado, Dudu. Quero ser seu namorado. Só no caqueado. Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou. Precisa. Preciso de você. Só quero lhe amar. Quero sentir você. Vamos dançar com o corpo bem colado. Eu só quero ser seu namorado, meu amor. Eu só quero ser. Olha o sonho. Sonho com você um dia perto. E quando? Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Carabao. A vontade de querer com esse amor filho. Furioso Carabao. Mil e uma noite terminadas a se amar. Carabao. Carabal. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Grita, meu amor! Eu grito. Não, não, não, não, não, não se vá. Vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Carabal. Tenho um coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Olha o feitiço! Tem feitiço no seu beijo. Tem mel. Tem mel no seu olhar. Cara. Desejo, desejo não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me dá. Gilson Lanche no telão do Carabal. Alô, Gilson! Prepara que amanhã a produção do Carabal vai invadir. Tem feitiço no seu beijo. Gilson Lanche! Tem mel no seu olhar. Devora, meu amor, meu bem querer. E a saudade não viajou. Se você não vem, vem-te embora. Vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Vivo oficina do Rai Costa. Já no telão do Carabal, o nosso parceiro Rai Costa. Tem feitiço no seu beijo. Tem mel. Tem mel no seu olhar. Que me mata de desejo. Desejo não pode. Carlinho esperar. Do mini preço. E a sua esposa agora, Silvia. Uma solidão me devora. E pode? Pode ter certeza que não vai, não. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. Aí, Apolo, não chega aqui, aí, Apolo. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. E na reserva? Na reserva. Na reserva, você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva, não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva, você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva, não vale a pena as migalhas que ele dá. DJ Silvinho. Eu vi em seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, olha o teu corpo. Vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar muito cedo. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos. Oi. Vou cantar pra você voltar. Eu voltarei. Eu voltarei pra ficar. Eu não demoro. Pra quê? Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. DJ Silvinho. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. Nosso amor. De se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. E aí? Nosso amor. Nossa amigo Levi tá aqui com a gente. Obrigado. Fala, Gabigol do Paixandu. Brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu. Churrasco da Simone. Ficou na lembrança, meu amor. Não me deixe só. Lá vai eu. Vou pelas ruas buscar você. Na noite escura encontrar você. E o Guaraná da Morena já funcionando. O melhor Guaraná tá na área. Bora, Morena. Tu me ama? Te amo. Se tu me ama, fala de novo. Te amo. Dizem que a tristeza não tem fim. E a felicidade, felicidade sim. Você foi o sol no meu amanhecer. Lembranças desse amor, lembranças desse amor. Foi tudo que restou, foi tudo que restou. Foi por uma razão. Pra minha vida, não quero mais sofrer. Não quero mais sofrer. Vai perdoar? Pelo nosso... Pelo amor, né? O nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Revirou tudo de pé na cabeça. E aí? Foi meu bem, meu mal. Canta, mulher. Atravessou no meu caminho. Tem um frangão da Simone. Ela falou, Silvinho, toca mais uma pra mim aí. É simplesmente uma declaração de amor esta canção que eu faço pra você. Tente entender como se não houvesse o amanhã. Tu tá serrando demais. Eu preciso te falar. O nosso parceiro Bagre Lanche, lá do Bagre Lanche. Do meu sentimento por você, desse meu amor, desse que... E o que que dá? Dá vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer. Te juro. Te juro que eu faço amor. Você não tente me enrolar. E quando a gente ama, a gente bota pra ferver. E tudo nessa vida é tão fácil de entender. E é tá matar. Eu sei, vou com você ter na terra pra matar. Yeah. Você me ama, mas tem medo. Alô, querido. Furioso Carabao. Carabao. Carabao. Carabao. Passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti. Bora, Marlo! Um abraço pra você, meu filho. E aí? Por ti eu menti. aniversário da Naná sem calcinha, das enfermeiras. Alô, Naná! Ser boa, que tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no Africano. Bora, bora! Lá no Bora, Bora, o pagode vai rolar. O brega corre solto no Olê-olá. E as enfermeiras sem calcinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Do Rola Papo é claro que elas vão estar. Show na Pororoca e no Calamaçu. O prega corre solto no... Vale DJ Silvinho! DJ Silvinho. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver... Eu quero ver, quero ver! Marais, os cachorros do aeroporto. Para Lucas. Sua felicidade me deixa tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis. Para Fabinho. Nosso amigo Júnior dos Caramelo. O galo do DVD, o Marcelo. E o cara mal. Alô, Fabinho. Tamo junto, meu irmão. Bora, Amaral! E era de dia, era de... O Amaral dos Drink tá só de boa! E, e não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Bora, Ramon! Vem. Ele que tá no berço hoje! E vai, e vai, e vem, e vem, e vai! Cheiro da saudade. Bora, Jorginho. Baby, baby. Baby, baby. A gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Galera, vai na guarda dos varejeiros em peso. Baby, baby. Prestigiando o Garabal, nosso amigo Preto Varejeiro, manda um abraço especial aos aniversariantes Tec Tec, a Nayane, aí da equipe Sem Calcinha. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade, você merece ser... E essa aqui o Jorginho vai lembrar. Silvio Sul, lá na Liberal, Jorginho. Vai! Agora eu vou dançar com você. Não lembra dessa época aí? Dança forte, dança com forte. Chegava lá na matinha, lá na beira do canal. Eu vou me divertir. Dança, dança agora, dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Bora lá, Cruz da Pedreira. Bora dar uma esquentada, bora. Já chegou o homem do alô pra detonar. Bora ver só quem se garante. Rendez-vous. Oi. Elle est en mi. Hey. Putain, moi, que tout le monde qui est là. Condition. Bebê da pedreira. Maria interdit. Bora beber. Il a nous qu'à sortir tout seul. Objectif, cool. I am a man. Just un moment, très copine, normal. Direction, ça c'est un secret. Veille qu'à sortir en mer. Só filé. Imaginou? Une poupée, la plus belle fille du pays et la plus amoureuse aussi. Et le caquillado! C'est tout cela. Ou qui est? C'est lui-même. Et plus que ça, c'est lui-même. Et c'est pour moi, c'est lui-même. Quel est tout ça? C'est lui-même. C'est que c'est lui-même. C'est l'hymen. Ouais. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Moi je nage en pleine folie. Cette folie là c'est la vie. Puisque je l'aime à la folie. Et qu'elle est belle comme la vie. O esporte de Stalibã. Estão juntinhos. C'est l'hymen. En aura. Ouais. C'est l'hymen. Elle va les dépenser. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché. Ça ne l'a pas empêché de se laisser inviter. Et quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé. On ne pouvait plus s'arrêter quand la musique a cessé. Ouais. C'est l'hymen. Parce que je n'ai qu'à danser. Ah, c'est l'hymen. L'amour, elle n'en a qu'à danser. C'est l'hymen. Après, on s'en va qu'à danser. Voilà. C'est l'hymen. Direto da Ilha do Marajó para todo o Brasil. O animal mais furioso do Pará chegou. Carabau. Carabau. O novo tempo já começou. Chama ela e vem dançar. Foi um sonho de verão numa praia. Quatro semanas de amor. Carabau. Pra recordar. O seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em cada pôr do sol. A saudade incendeia meu coração. Te amo, não me esqueça. Desse beijo que me molha a boca. Pra recordar. Gosto tanto desse corpo lindo que se esconde embaixo dessa roupa. Carabau. Se é de manhã te vejo, fruta fresca provocar o meu desejo. E aí? Delirando de paixão, o suco dessa fruta eu bebo no seu beijo. Tu me ama? Amo você. E você é? Você é minha, meu doce favo de mel. Me adoça a boca, me faz sentir no céu. Você é meu doce papo de mel, me adoça a boca, me faz sentir no céu. Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar. Égua do som, meu irmão. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai. Ai, Gigi. Viajou. Queria ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Queria ver você assim. Ia dar a bronze, tá na área. E ela dá valor. Ela e o Bruno da Equatorial. Teus olhos, teu sorriso, uma noite. Carabau. Silvinho. Queria ter você perto dos olhos, mais longe do coração. E a saudade no Carabau. Queria ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, não posso ver-te. triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Furioso Carabal. Me causa pena o pranto. Porque, meu amor? Que tu derramas. E aí? E se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. E o nosso amor? Já pensou se tu morrer primeiro? Se eu morrer primeiro, tu promete? Tu me prometes. Sobre o meu peito inerte, deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza. Para que todos saibam teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. Com deixa eu abraçar nosso grande patrão, seu Irineu tá na área. Ele e sua esposa marcando presença no Carabal. Obrigado, senhor Irineu. Obrigado pela presença, meu patrão. Com tinta sangue no coração. Não puedo verte triste, porque me mata. Eita, meu Carabal. Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Aperta mais um pouco, vai. Esta chuva ingrata que não vai parar. Pra aliviar a minha dor. Eita, Rubiló. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi. Com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. E a chuva? Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Olha o ritmo! O ritmo dos pingos ao cair. Só me deixa relembrar. Tem que botar lá. Tomara que eu não fique a esperar em vão. Por ela que me faz chorar. Sonete Morena, não chega com o Marujo. Bora ver! Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Água do Sul. Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Eita, meu animal. Veio a noite namorado se encontrando e eu estava só. Vai chover, vai chover, pingos de amor. Bora, Jorginho. Vamos. Só no bar. Esperança de prisão. Olhando para o céu, eu vi brilhar bem lá no alto uma estrelinha. Levemente o Carabal vai estar lá. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine bem vai ter que o caminho. Sei que ele pensa em voltar, me abraçar e me entregar o seu carinho. Estrelinha, faça-me um favor. Nosso amigo Lelé do Peixe ilumine está aqui com a gente. Obrigado, Lelé. Seu caminho. Eita, Rubinó. Sei que ele pensa em voltar, me abraçar e me entregar o seu. Café. E aí? Noite no meu quarto, as lembranças não me deixam esquecer você. Como é que é? Abri minha janela na esperança de Oi? Talvez você aparecer. E eu, Carabao? Olhando para o céu, eu vi brilhar bem lá no alto uma estrelinha. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais Carabao, Carabao, Carabao.